Pode Sem Resenha. Simbora lá, vem, vem, vem. Vamos, né? Simbora. Vem, vem, vem. Se liga aí. Faz assim. A gente se esbarra na pista. Faz assim. Vou deixar o seu nome na lista. Não dá pra controlar que quando eu te vejo, sei que você também tem desejo em mim. Basta a gente se tocar pra despertar essa vontade que me deixa assim. Só que existe uma outra verdade. Eu tô curtindo minha liberdade. Demorei e não quero mais me apegar. Então para de me sufocar, sufocar. Se o dia eu te encontrar sozinha, eu sei que vou perder a linha. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. E se depois bater saudade, eu fujo da realidade. Pra gente se embolar, pra gente se embolar, pra gente se embolar. Se o dia eu te encontrar sozinha, sei que vou perder a linha. E o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Resenha. Não dá pra controlar que quando eu te vejo, sei que você também tem desejo em mim. Desejo em mim. E basta a gente se tocar pra despertar essa vontade que me deixa assim. Só existe uma outra verdade. Eu tô curtindo minha liberdade. Demorei. Não quero mais me apegar. Então para de me sufocar, sufocar. Se um dia eu te encontrar sozinha, eu sei que vou perder a linha. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. E se depois bater saudade, eu fujo da realidade. Pra gente se embolar, pra gente se embolar, pra gente se embolar. Se um dia eu te encontrar sozinha, vai pegar, ai, vai pegar, o bicho vai pegar. Se depois bater saudade, saudade. Pra gente se embolar, pra gente se embolar, pra gente se embolar. Pra gente se embolar, pra gente se embolar, pra gente se embolar. É o Sem Resenha.